Léo é uma festa. Versões remixadas dos sucessos de Léo Jaime para dançar sem parar. Faça sua festa com Léo é uma festa. Em discos e fitas CDS. Todos os dias, a partir da meia-noite, tem o Manchete Nightfly. E o melhor do charme para você. Manchete Nightfly. Oferecimento Marocas Pronto Entrega. Pois é, daqui a pouquinho, muito charme no seu rádio 1134 Manchete FM. A todo momento, o som da Manchete por todo lugar. Fascination, Why You Wanna Go? Why you wanna go?